A sura do envolto nas vestes. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ya ayyuhal muzzammil. Ó envolto nas vestes. Qumil layla illa qalila. Levanta-te e ora durante a noite, exceto durante um pouco. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Sua metade, ou diminui dela um pouco. Ou acrescenta-lhe, e recita ao Corão lenta e claramente. Por certo, lançaremos sobre ti um dito ponderoso. Por certo, a oração no início da noite é mais eficiente e mais escorreita em recitação. Por certo, há para ti durante o dia longo percurso. E lembra-te do nome de teu Senhor e consagra-te a Ele inteiramente. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Ele é o Senhor do levante e do poente. Não existe Deus senão Ele. Então toma-o por patrono. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. E pacienta quanto ao que dizem e abandona-os com belo abandono. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. E deixa-me com os desmentidores dotados de bens terreais e dá-lhes um pouco de prazo. إن لدينا أنكالا وجحيما. Por certo, há junto de nós pesadas correntes e inferno. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. E alimento que provoca engasgo e doloroso castigo. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Um dia, quando a terra e as montanhas estremecerão e as montanhas forem como colunas de areia desfeitas. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Por certo, enviamo-vos um mensageiro por testemunha de vós, como enviáramos um mensageiro a Faraó. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. E Faraó desobedeceu ao mensageiro. Então apanhámo-lo com trágica maneira. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Então, se renegais a fé, como vos guardareis do castigo de um dia que fará das crianças anciãs encanecidas? Nele o céu espedaçar-se-á, sua promessa será cumprida. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Por certo, estes são uma lembrança. Então, quem quiser, tomará um caminho para seu Senhor. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار